Fala galera, eu sou o Rafael. E eu sou a Magda. E estamos aqui novamente para falar das famílias da tabela periódica. Mas, dessa vez, iremos falar da família 6A, que também é conhecida como grupo 16, ou ainda família dos calcogênios. O nome calcogênio quer dizer que vem do cobre. Essa denominação é dada, pois os minérios que se obtêm do cobre são formados com elementos desse grupo. Tá, mas quais são os elementos dessa família? Bom, eles são o oxigênio, o enxofre, o selênio, o telúrio e o polônio. Vamos começar então pelo oxigênio. O oxigênio é o elemento de maior destaque presente nesse grupo. Isso é por causa da sua grande abundância na Terra e sua valiosa importância para a vida em geral. O oxigênio é um não metal, gasoso à temperatura ambiente e não possui cor nenhuma. Ele ocorre livre na atmosfera e, quando combinado com outros elementos, ele também está presente em diversas rochas e minerais. Já na sua forma livre, o oxigênio ocorre principalmente como o gás oxigênio, ou seja, o O2, e como o gás ozônio, o O3. Quando respiramos, o oxigênio vai para a nossa corrente sanguínea e, uma vez que ele entra no nosso corpo, todas as células do corpo humano o usam como combustível para as reações químicas, reações essas que nos mantêm vivos. Praticamente todos os elementos reagem com o oxigênio à temperatura ambiente ou por aquecimento, mas tem algumas exceções. São alguns poucos metais, como a platina, o ouro, o tungstênio e os gases nobres, que não reagem com o oxigênio. Vamos agora para o enxofre. O enxofre é moderadamente reativo e queima ao ar, formando dióxidos. Ele se combina com a maioria dos elementos, porém com menos facilidade do que o oxigênio. Ele também é um componente essencial, porém menos frequente, de certas proteínas e presente também em alguns aminoácidos. Vocês sabem o que é ácido sulfúrico? Bom, o ácido sulfúrico é uma substância composta de hidrogênio, enxofre e oxigênio. É, e cerca de 60% desse ácido produzido é utilizado na fabricação de fertilizantes e também nas baterias dos carros. Alguns outros elementos formados de enxofre são utilizados como alvejantes. Também é utilizado na fabricação de fungicidas, inseticidas e até a pólvora. O enxofre ainda é um dos principais causadores da chuva ácida. Mas como acontece a chuva ácida? Bom, a poluição de fábricas, carros, etc. tem um composto chamado trióxido de enxofre. E esse composto evapora juntamente com a água de rios, lagos, etc., que vão formar a chuva. E esse SO3, que é o trióxido de enxofre, vai se juntar com algumas moléculas de água formando ácido sulfúrico. Mas relaxa, gente. Claro que na chuva ácida caem pequenas quantidades de ácido sulfúrico, tá? E o próximo elemento que iremos falar é o selênio. Ele é um elemento parcialmente tóxico e por isso deve ser manuseado com cuidado. Os derivados orgânicos e os compostos voláteis do selênio, lembrando que são compostos que evaporam muito fácil, chegam a ser 100 vezes mais tóxicos que o ácido cianídrico. Esse ácido é um ácido que libera um composto que gruda no oxigênio no sangue, galerinha, matando as pessoas asfixiadas. Gruda entre aspas, tá? Não é bem assim, mas ok. Mas a maior parte do selênio é usada para descolorir vidros e é também usado em fotocopiadoras, o famoso xerox. Esse elemento também é essencial ao nosso organismo em pequenas quantidades. Ele compõe diversas enzimas importantes e nos previne de ter uma doença que causa deficiência nos músculos do coração. É, eu tô vendo que esse elemento é muito bom para nós, os seres humanos. Mas e nos animais? Bom, os animais que ingerem o selênio, através de algumas plantas, andam como se estivessem bêbados. Engraçado, né? Mas em grandes quantidades ele é um elemento tóxico, tá, pessoal? E agora vamos para o telúrio. O telúrio é bem parecido com o selênio. É sim. É parcialmente tóxico e, assim como o selênio, seus derivados orgânicos e compostos que evaporam facilmente são mais tóxicos do que o ácido cianídrico. A maior parte do telúrio é usada na fabricação de ligas com ferro e metais não ferrosos. Ele é usado para tornar o chumbo mais duro. E ele também é um dos únicos compostos que podem manchar o ouro. Mas o nosso corpo ele causa mau hálito, assim como dores corporais ruins. Eca! Bom, finalmente, não menos importante, vamos para o último elemento dessa família, o polônio. Ele é um elemento radioativo dessa família e as partículas alfa emitidas por ele, ou seja, as partículas positivas, decompõem a água e ele possui um tempo de vida curto e possui algumas características metálicas. O polônio foi descoberto por uma cientista chamada Marie Curie, que foi a única mulher que ganhou 2 prêmios Nobel, um de física e um de química, por ter descoberto o polônio e o rádio. O polônio foi descoberto quando ela estudava sobre os compostos radioativos, como o tório e o urânio. É muito legal ver aonde esses elementos são utilizados. Mas como vamos lembrar de quais são os elementos que estão nessa família? Vamos agora para a frase para decorar os elementos dessa família. Vamos lá então, galera. A frase é o seguinte, é os sete porquinhos. Sim, a frase é só isso, gente. Fácil, não é? Vamos lá. O, oxigênio. S, enxofre, do latim sulfur. C, selênio. T, telúrio. Tá? E P, O, que né, seria o P, O, polônio. Tá? Então fica assim, os sete porquinhos. Bom, pessoal, isso é tudo por hoje. Ficamos por aqui com esse podcast. Beijos do Rafa. E abracinhos da Tia Maggie. Falou.